noi ci fumo da un mondo. Pelo amor de Deus, em que ano nós estamos? A gente tá em 1991, depois de Cristo. Então me abraça, morte. Me diz mais uma vez que já estamos. Nós temos que aproveitar essa chance e impedir que a sua vida seja algo miserável. Desistir dela? Não. Eu tô te dizendo o jeito de ficar com ela. Eu não quero saber de nada. Helena vai te humilhar essa noite. Eu não posso não um zero com você. Vamos voar, Frank? Que porra é essa, cara? Você voltou, não foi? Você é um gênio. Que tal? E você queria roubar isso dele? Queria editar tudo que vem depois. Eu tenho que ficar sem te ver, fingindo que eu não sei o que eu sei. Eu vim do futuro. E eu tenho como provar.